Zero tá parcialmente molhada. O voo no 896 ajustado agora 1015. Gente, autorizado o pouso, voo no 01896. O voo no 606, cópia, pronto cópia, pra Campina Grande. Afirmativo, pronto para cópia, 606. Autorizado, Campina Grande, o nível é o 390 via Pesulu no 0 até Neuma e após Neuma, DCT Campina. Decolagem da pista 10 com curva à esquerda, subida é a Puca com transição Zipar. O controle 119.8, acione 5061, voo no 606. Autorizado, Campina Grande. 390, campeonato do Luno 0, Neuma, direto da Pina. Lado 10, primeira curva à esquerda da Puca, de base, 198-5061, transforma o gol no 606. Correto, chame pronto no gate 3, o gol no 606. Vai chamar pronto. Você está aí de oferecer uma autorização para a gente, para a Marcelo. Gol no 994, ciente, aguarde um instante autorização para Maceió. A subida prevista é a Puca, com transição Aracaju, com transição Caju, ou melhor. Para o parque 3226139 a bordo, alternando Fortaleza 2:55. Tá 3226, livre táxi pelo pátio e Índia, chame no ponto de espera da 10, pronto para decolagem, com ajuste 1015. Patinho se chama na ponto de espera, pronto. Good evening, Tower Giant 8730. Giant 8730, stand by to copy Lima India Papa Oscar. Standing by for Giant 8730 for Lima India Papa Oscar. O gol no 896 no solo 3-1, táxi pela Alfa, reporte chance da Juliette. Alfa reportando antes da Juliette, mantendo minha escuta. Afirmo, mantendo minha escuta. Oi, também. Gente, gol no 714 é o número 3 para a cópia, aguarde um instante. Gol no 896, táxi pela Alfa Juliette, autorizado ingresso para o gate 5, gol no 896. Alfa Juliette para a posição 5, 896. 994, pronto, cópia. Autorizado, Maceió, o nível 350, via Peruísque 58. Decolagem da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 19.8, acione 5056. 350 para Maceió, via Peruísque 58, decola da 10 com curva à esquerda, decola na Puca, transição Caju. Controle 198, correto, e chame pronto para puxar e acionar. Vou no 994. Aeroporto para pronto, 3225. 3225, autorizado a alinhar e decolar, 10, venta variável com 3 nós, o 3226. Localizador 6746. Uma torre agora, 128.12.46. 76. Oi, 7746, boa noite. Boa noite, 6746 da web, continue na aproximação. Airbus Datan já ingressou na pista no zero, vai iniciar a decolagem. O ajuste no zero, no 5, reporte passando externa. Boa 78, via Mari 2000 pés, 1015. Só mais um instante para cópia. Previsão 05 minutos. E será autorizado, será dado a cópia e o pushback simultâneo, ok? Aguarde só um instante. Mantenha a chegada, 78. O azul 4.78, mantenha a chegada. Decolado aos 36, chame o controle 19.8, boa viagem. 19.8, boa. 6746, baixou e travou. Baixado, checado, 6746. Ok, avistado, líder e pouso na 10, venta 070 graus com 1 norte. Livre pouso, 6746. Giant 8730, ready to copy. Go ahead for Giant 8730. Okay, is clear to Lima, India, Papa Oscar, as filed flight level 410 via Peruisque 58 until Romeo Echo Charlie, VOA, after Upper Romeo 551. After conform flight plan route, departure will be from runway 10, left turn, Puka, departure, Alpha, Romeo, uniform, transition, departure frequency 119.80, and call code 5062. And confirm the departure? Okay, the departure is Puka, Papa, Uniform, Charlie, Alpha, Puka, departure, and then Alpha, Romeo, Uniform, transition. Okay, Giant 8730, cleared to Lima, India, Papa, Oscar, as filed, flight level 410. Upper Whiskey 58 to Romeo Echo Charlie, Upper Romeo 551 to Bugot, as filed. Runway 10 119.8, squawk 5062, and we'll expect the Buca departure Alpha Romeo uniform transition. Giant 8730. That's correct. Giant 8730, report for push and start on apron 3. And we'll report push and start apron 3, Giant 8730. Bono 714, copy. Pesado Aracaju, nível 230, decola da 10, curva à esquerda, subida Fuca, transição Caju, o controle 198 e o transponder é o 5046, está autorizado por chegar aqui acionamento, chame táxi. Gol no 7 no 4. Webjet 6746 no solo 39, táxi pela Alfa, mantendo minha escuta, reporte antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, na sua escuta 6746. Negativo Zipa, mantém a saída, chama Recife agora, 1254. 2453, 2 Bona 74 com 143 a bordo, autonomia de 0208, alterna Recife, só trocar. Copiado, voo no 714, táxi à direita, chame no ponto espera da 10, pronto para decolagem, o ajuste no 015. Táxi autorizado à direita, com transporte espera pronto para mim para dar o voo no 714. Web 6746, autorizado ingresso no pátio principal, o seu gate é o 02, fique atento à saída do banho da Gol. Gate, autorizado ingresso, gate 2, atento ao voo, 6746, boa noite. Trip 5317 para Belém, aguarde só um instantinho a cópia. Subida é a Momo com a transição à prova. Ok, voo no 714, autorizado a linha e decolada 10, vento variável com 3 nós. Vento, autorizado a linha e decolada 10, voo no 714. O trip 5317, cópia. Está autorizado Belém, o nível é o 380 via Upper Zulu 4ANA. Colagem da pistão no 0, curva à esquerda, subida Momo, transição prova. O controle 119.8, acione 5064, o trip 5317. Reto, trip 5317, chame pronto para puxar e acionar. Pushback acionamento no 3, gol 1 no 606. Tá autorizado, gol no 606, chame táxi. Chamar táxi, 606. E o repórter estabilizado. Bono 7 no 4, decolado aos 48. Chame o controle, 19.8, boa viagem. 19.8, obrigado, boa noite. Bono 7 no 4. Boa. Controle Salvador, gol no 7 no 4. No 4, sobe 230, pouca vigilância. Sobe 230, sai da pouca, gol no 7 no 4. 78, posição 32 também. 3170, 2000 pés, 1015, reporte estabilizado aéreo. 2000 pés, 1015, reporte estabilizado aéreo. Boa noite, Azul 4178, avistado o tráfego, ajustando 0 no 5, está livre o pouso na 10, o vento é 140 graus, com 03 nós. E pouso na 10, Azul 4178. Pushback acionamento, voo 1994 no portão 4. 7, voo 1994, aguarde para o pushback acionamento, temos tráfego à retaguarda. Para o táxi, o voo 1606, POV 75, 4 horas e 35, Fortaleza. Cliente, o voo 1606, táxi à direita, chame no ponto de espera, dá 10 pronto para decolagem, o ajustando 0 no 5. P15, vai chamar pronto para decolagem, né? Ponto de espera, dá 10, voo 1606. Voo 994 está autorizado o pushback, acionamento, no gate 4, chame táxi. Torre Pro Azul 4178, confirme o vento do momento. Vento agora de superfície, 120 graus, 03 nós, Azul 4178. Prato. Gente, gol no mês era o meu. Observe o pouso da Embraer da Azul após autorizar a linha e manter a 1-0. Após o pouso, a linha manter. Gol no mês era o meu. Azul 4178 no solo 54, táxi pela Alfa, reporte antes da Juliette, mantendo minha escuta. E táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, mantendo sua escuta. Azul 4178. Economia 06, decolagem autorizada, 10, vento é 130 graus, 03 nós. Livre decolagem, mandaram agora no 06. Boa noite. Boa. Salvador, boa noite, Red. Bom dia, Tan 3170, passando para baixar o travado visual. Bom dia, Tan 3170. Ajuste no 0 no 5. Boeing da Gol já iniciou a rolagem da 1-0. Aguarde apenas a pista livre. Tan 3170. Na próxima, passa aguarda na pista livre, 3170. Para o táxi do 1994, está com 1-8-1-1, tem uma borda, está no dia 2 horas de 15, alterna sábado. Ciente, reporte no ponto de espera, da 1-0, pronto, na decolagem do 1994, táxi à direita. Tá, 3170, livre pouso na 1-0, vento é 1-2-0 graus, 3 nós. Livre pouso na 10-3-1-7-0. E o gol no 606 decolou ao 55, 19-8 ao controle, boa viagem. 19-8, obrigado, boa. Até o retorno. Tá. Azul 4178, autorizado o ingresso na Juliette. O gate é o 03, azul 4178. Está autorizado o ingresso na 73 Juliette e o gate 3, azul 4178. Gol no 714, Recife 12545. 994, observe o pouso da aeronave da TAM, já na curta final, da 1-0, após estar autorizado a alinhar e manter a 1-0. Salvador, gol 896 com a Delta, nível 370, João Pessoa. Gente, aguarde um instante, qual pegou no 896? 896.